Veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou-me embora, tal rumo de Uruguaiana, vou levando na minha balsa cedro, angico e canjerana. Quando chegar em São Borja, dou pulo a Santo Tomé, só pra ver na correntina e pra bailar um chamamé. Oba, viva, vem! A enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. E ao chegar no Salto Grande, me despeço deste mundo, rezo a Deus e São Miguel e solto a balsa lá no fundo. Quem se escapa deste golpe chega a salvo na Argentina, mas duvido que se escape do olhar das correntinas. Oba, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu.